andrecidismoral.com.br. Becos de Aranha, o Aranha dos teclados, é pra quem está apaixonado. Simbora! Sabe quanto tempo não te vejo? Cada vez você mais longe. Mas eu gosto de você. Seu jeito frágil e se dar tem receber. Só você, só você que me ilumina. Meu pequeno talismã, onde é doce essa rotina de amar toda momento mais difícil. Você é o meu divã. Nosso amor não tem segredo, sabe tudo de nós dois e joga fora nossos medos. Faz saudade, diz pra ela. Solidão por ela, pra valer o meu viver. Faz saudade, diz pra ela. Diz pra ela aparecer. Faz saudade, vê se troca a minha solidão. Cada vez você mais longe, mas eu gosto de você. Porque sabe, eu pensei que fosse fácil esquecer seu jeito frágil e se dar sem receber. Só você. Faz saudade, diz pra ela. Diz pra ela aparecer. Solidão por ela. O Mural de Ibicoara.